Yeah. Shaheen. Bottom up. Brooklyn Zoo. Rest in peace, Sabotage. Superar, lembrei da vez, vim pra superar. Superstar, só pra superstar. Pode crer. Vim de lá do Brooklyn Sutil, vim de lá. Superar é só pra superstar. Diretamente da casa do Quintas. Da bate pra role, pro doido pras mina. É, é nós nativa, é, essa é a quadrilha no ar. Espraiada no ar. Lá, lá, lá, a vida vai, vai, que vai. É, vem, tá dita, vai, que vai, que vai. A vida finge que vai, que faz, que faz. A vida finge que vai, é, a vida vai. Com que eu possa dominar aqui, quem reza vir não cai. Tenho paz, paz, eu puxo o back e corro atrás. Mano, eu vou vivendo sobre a teu gladiador, não vou politicar. Eu vou chegar, tipo um trator, no naipe do louco esquilo. Botar terror, eu sei que é morte, meu som tocou em doida. Sublime vem de mim, cê sempre assim, nunca dar me honrar meu Brooklyn. Por onde eu bato, tem sempre um mano por mim. Canão adora ver na contramão, ao please. O estupim virou complô, será que se ligou? Nego velho nasce guerreiro, é 100% da cor. Presenciou no Morumbi por mim, tão lins. Depois alguém faz nome, com seu nome envolve-se, enfim. Suja aqui, porque será? Se eu veste um bom do crime, adivinha onde não iria eu me encontrar? Jamais paguei pra vacilar. A proteção do ser humano sempre deixa seu chá. Oxalá, pedindo a proteção, se pá, pá. Quem quer meu crânio sempre vai te ferrar. Porque sujou ali, vamos pular. É, porque se o homem errar, chicote aqui pode estralar. Zé Polvin, o zóio engorda. E quando a casa cair, não aplaude de ver na roça. Canão Borel, vacilou, foi céu. Poupe seu divã, a qualquer hora da manhã. Tem parceiros que é o fim, parente daí. Das ruas me tirou de Zé, resolve. Sabotis, justiça faz o homem, o pit stop é onde existe a lei. Nem me envolve, é, sou sabotagem, entertainment. Pega como Sonic, o mandarim do Brooklyn, isso que vem. É, veja você, meu irmão, ninguém se esconde. Água espraiada, Catarina Conde. Broncos, é nós nativa, xará, se liga e simplifica. Babu chega na rima, é tu, é nós nativa. Draga, é nós no pacá, se pá, vamos chegar, tio. Cabunga, é nós nativa no ar. É pra representar, é ratatazata, é pra dragar, que se pá. Vamos chegar, vamos chegar. I'm Shaheen, I come from the project in Staten. Sabotage, he from the Brooklyn for fellas. Hands down, give us the crown now. Get your hands up, nobody fucking with us. Everybody out there making something out of nothing. Who'd rather be locked up than on the street struggling? What can you tell him when he just lost his mother? What can you tell him when he just lost his brother? He said he gon' be a superstar or nothing. Show up on that long red carpet like, yeah. This is my premiere, yeah, I came in the car that just came out this year. Yeah, we get respect everywhere. New York, Brazil, Stapleton, Park Hill. Yeah, 2010 is our year. The girls never tell us, no, they always sell us. Yeah, here, baby, I got your money. Yeah, I'm a Mac with a Mac, can't take a dollar or a chick from me. And if I'm looking bummy, I must be doing laundry. Blunt holes in my shirt, but it's still Armani. And I ain't talking about dirty clothes, we washing money. Washing money. A bela do canão. Yeah, Sabotage, Brooklyn Zoo. Vamos lá, titi, blá blá blá. Recomeçar, é pro piso derrular. Que lá mata, você sabe, pá. Vem com raça, uma coraça de aço. De que pá, ponto 40. Até me lembro, casca, estilo louco. Com tenebroso, tá espraiada. Vai, gata, enquadra. Toma leve, vai. Então vê se não vai, não vai. E não perde no tempo, não paga presente. Se leva, se traz, se o passado subtrai. De que se faz, a vida faz. Com que eu possa dominar aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. A vida faz, com que eu possa dominar aqui, aqui, aqui, favela do canhão. A vida faz, com que eu possa dominar aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Superar, lembrei da vez, tio, vim de lá. Superar é só pra superstar. Superar, lembrei do Brooklyn Sul, vim de lá. É superstar, é só pra superstar. Superstar, superstar, superstar, superstar, superstar, superstar, superstar. Superstar, superstar, superstar, superstar, superstar, superstar, superstar. Pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar, moro, mano. Pode acreditar. Pode acreditar, moro, mano. Pode acreditar. Pode acreditar. tá, moro, mano?